A Sura da Estrela. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela estrela, quando declina. Vosso companheiro não se descaminhou nem se transviou. E não fala por paixão. Sua fala não é senão revelação a ele revelada. Ensina-lhe o anjo Gabriel, o veemente em força. Possuidor de sensatez. Então apareceu-lhe estático em sua imagem original. Enquanto estava no horizonte mais alto. Em seguida, aproximou-se e achegou-se a ele. E ficou à distância de dois arcos ou mais próximo ainda. Então ele revelou a seu servo o que lhe revelou. O coração de Muhammad não desmentiu o que viu. Então, altercais com ele sobre o que vê? E com efeito, viu-o outra vez. Junto da Sidrat al-Muntaha. Junto dela está o jardim de Al-Ma'wa. Quando encobriu as Sidrata, o que a encobriu. A vista não se lhe desviou nem foi além. Com efeito, ele viu algo dos grandiosos sinais do seu Senhor. Vistes então Al-Lata e Al-Uzza. E a outra, Manat, a terceira, que nada podem. É de vós o varão e dele a varoa? Esta é, nesse caso, uma partilha iníqua. Os ídolos não são senão nomes que nomeastes vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. Eles não seguem senão as conjeturas e aquilo pelo qual as almas se apaixonam. E com efeito, chegou-lhes a orientação de seu Senhor. Será que o ser humano tem o que ambiciona? Então de Alá é a derradeira vida e a primeira. E quantos anjos há nos céus, cuja intercessão de nada valerá, senão após Alá permiti-la, a quem quiser e a quem lhe agradar? Por certo, os que não creem na derradeira vida nomeiam os anjos com nomes de varoa. E disso eles não têm ciência alguma. Não seguem senão as conjeturas. E, por certo, as conjecturas de nada valem diante da verdade. Então, Muhammad, dá de ombros a quem volta as costas à nossa mensagem e não deseja senão a vida terrena. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Esse é seu alcance da ciência. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor de quem se guia. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. E é de Alá o que há nos céus e o que há na terra, para recompensar os que mal fazem pelo que fazem, e recompensar os que bem fazem como a mais bela recompensa. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Estes são os que evitam os maiores pecados e as obscenidades, exceto as faltas menores. Por certo, teu Senhor é de munificente perdão. Ele é bem sabedor de vós quando vos fez surgir da terra e quando éreis embriões nos ventres de vossas mães. Então, não vos pretendais dignos. Ele é bem sabedor de quem é piedoso. Então, viste aquele que voltou as costas e deu um pouco e parou por avareza? Tem ele a ciência do invisível? Então, o vê? Não foi ele informado do que há nas páginas de Moisés? E nas de Abraão, que cumpriu seu dever? Que nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. E que não há para o ser humano, senão o que adquire com seu esforço. E que seu esforço será visto. Em seguida será recompensado com a mais completa recompensa. E que até o Senhor será o término de tudo. E que ele é quem faz rir e faz chorar. E que ele é quem dá a morte e dá a vida. E que ele é quem criou o casal, o varão e a varoa. De gota seminal, quando ejaculada. E que impende a ele o derradeiro surgimento. E que ele é quem enriquece e empobrece. E que ele é quem é o Senhor das Sírios. E que ele é quem aniquilou os primeiros povos de Ad. E de Tamud. Então a ninguém deixou ficar. E o povo de Noé, antes por certo, eram mais injustos e mais transgressores. E as cidades tombadas fê-las cair. E encobriu-as o que as encobriu. Então, qual das mercês de teu Senhor, tu, homem, altercas? Este é um admoestador dentre os primeiros admoestadores. Aproxima-se a hora iminente. Ninguém, além de Alá, poderá descobri-la. Então, admirai-vos desta mensagem? E rides, e não chorais. Enquanto estáis brincando, então, prosternai-vos diante de Alá e adorai-o.